a origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: Tapa, tapa, tapa, patrão. Tênis, Nike, short, bermuda da Ocle, camisa da Ocle, olha a situação. Tapa, patrão. Tênis, Nike, short, bermuda da Ocle, camisa da Ocle, olha a situação. Olá, mais uma vez, fiéis ouvintes no Não Ovo, mais um podcast aqui presente, com a minha bancada maravilhosa. Tudo bom, Brian Rizzo? E aí, tudo bom? Tudo bom, tranquilo. Igor Seco. Fala, meu povo. E aí? Que alegria aí. Luigi Rister. Olá, fiéis ouvintes. Tudo bem com vocês? Deve estar tudo bem. A gente se pergunta, a gente não sabe a resposta, né? Mas eu acho que tá tudo bem. Do outro lado desse áudio, tem um brasileirinho com fone de ouvido respondendo em silêncio. Está tudo bem. Se a sua mãe dava boa noite pro William Bonner, Por que os fiéis ouvintes não podem responder? Eu acho que o fiel ouvinte, bem? Ele tá no busão agora, com a cabeça encostada no vidrinho, ele só tá fazendo aquele sorrisinho de sim. Só fez um sorrisinho, só. Dependendo. Ou de não, ele tá fudido. Se ele tá no ônibus encostado na cabeça, é porque ele tá... No vidro. Acho que é um não, né? Você tá bem? Não tô tão bem assim. Mas às vezes é 6 horas da manhã. É, se ele tiver na... Pior ainda, porra. Se ele tiver na linha 9 do... Se ele tiver na linha 9 da CPTM, às 6 da tarde, provavelmente não tá tudo bem. Mais paciência. Mas vai ficar. É. Depois do podcast do Não Ovo, com certeza a sua vida vai melhorar. E hoje o assunto será, você já deve ter visto no título, né? Eu acho interessante que a gente fica às vezes fazendo mistério pro título. Sendo que a pessoa já leu, né? Informação, clima de tensão. Burrice, né? Mas enfim, o assunto de hoje será histórias de patrão. Olha aí, hein? Histórias de patrão. Olha, eu não sei, não. Esse tema... Gostou do tema? Não, na verdade, não é que eu não gostei. Quem sou eu pra discordar do senhor? Eu sou seu patrão, pô. Eu acho que falar de patrões, né? Falar de chefes com o nosso glorioso chefe aqui do lado, ele não tem defeito, pessoal. Mas... Ai, puxa, né, saco. Vai saber, né? Se a gente dá alguma bola fora aqui, né, Igor? Nossa. Pois é, né? Eu tô meio... Se é uma bola fora, vocês vão descobrir no final do mês. Eu tô com o pé atrás aqui, hein? Não quero olhar o meu olerite tiver lá. Lembra do podcast? Esperto, mano. Desconto proveniente do podcast número tal. Bom, pra começar o podcast, pra gente ter um patrão, primeiramente a gente tem que ter um emprego. É verdade. Entendeu? Então, se você nunca teve um emprego, talvez você não entende muito bem aí como é que é essa relação funcionário-patrão, né? Que às vezes pode ser um pouco conturbada, às vezes não. Talvez a pessoa tenha sido escoteira já. Aí eu acho que o escoteiro tem ali o chefe de escoteiro, é meio que um patrão. Ah, é, pode ser. Você tá, né, querendo dizer que o escoteiro não trabalha isso? Você tá ofendendo a legião de escoteiros. Escoteiros. Toda uma classe, uma cultura de escoteiros de, sei lá, milênios de anos. Se você não tem patrão, mas, por exemplo, você tá na academia, tem um personal que é quase um patrão também, né? A gente já falou aqui de escola, de tretas escolares. A sua professora é mais ou menos o que a sua professora é pra você hoje. Vai ser o seu chefe, só que ele vai te remunerar. Entendeu? E você pode... vai ter que respeitar muito você mais. Você vai ter que respeitar muito mais. A professora remunera o aluno com educação. Olha só! Que lindo isso. Todos os professores que escutam agora choraram. Choraram de emoção agora com a frase, né? Porque eles sabem que não é verdade. É uma remuneração muito bem, muito, muito boa aqui no Brasil. Dá pra ver realmente que... Estão bem remunerados. Estão bem remunerados. Mas enfim, história de patrão é assim. Eu acho que todo mundo aqui deve ter uma história de patrão, porque todo mundo aqui já trabalhou em outros lugares também, né? Eu queria saber um pouco do currículo vitae de cada um aí. O que que vocês já fizeram? O que vocês já trabalharam? Pra gente entender qual o tipo de patrão que vocês já tiveram. Experiências. Também. Qual foram as experiências? Aliás, você nunca pediu um currículo quando contratou nenhum de nós aqui, né? Não precisa, porque eu tenho uma outra técnica de... Eu tenho uma outra técnica de entrevista. Se chama Olhos nos Olhos. Olhos nos Olhos. Isso já define o caráter da pessoa. Você vai contratar a pessoa, olha no fundo dos olhos dela e fala assim: você vai me decepcionar? A pessoa... não. Moço, pelo amor de Deus, me contrata. Roberto Justus. Eu jogo emocionado. Eu faz um desafio, né? Fica 20 minutos sem piscar. É. Senão... Até porque se você fosse contratar alguém baseado em currículo, o Igor jamais estaria aqui. Porque educação, parou na quarta série. Quem que é louco de contratar esse cara, né? Fazia festinha na quarta série. Fazia festinha escondido na quarta série. Bom, se fosse olhar o currículo, não é uma boa ideia mesmo. Realmente. Não. Mas eu queria saber, o que você já trabalhou, Igor? Eu já trabalhei, deixa eu ver, com a locadora de vídeo, eu era balconista. Balconista de locadora? Eu era balconista barra gerente da locadora. Oh, quantos anos você tinha? 14 anos. Foi o primeiro emprego esse? Foi o primeiro emprego. Pô, já começou importante, então. Pois é. A sessão pornô devia ser o lugar favorito dele. Cadê o Igor? Eu 14 dormia... anos trabalhando numa locadora. Eu dormia lá dentro da sessão pornô. O gerente da locadora tem 14 anos, com os funcionários tinham que dar. Não, eu era tudo. Eu era balconista, funcionário, gerente, gravava os filmes. Fizeram deu um trabalho pra registrar ele, a carteira de trabalho do Igor. Só pra escrever o que ele era, foi 3 páginas. Ficava no quartinho, no chroma key, gravava os próprios filmes, botava na locadora. Era Matrix, foi tudo que fiz lá. O que mais? Além de locadora, teve mais alguma coisa? Aí eu trabalhei com telemarketing. Aí é legal, hein? Nossa, é legal. Você acha que legal? Legal pra contar história. Ah, tá. É legal. Então era você que infernizava a vida das pessoas lá em Santa Catarina. Você acordava 8 horas da manhã e tinha alguém oferecendo o provedor da UOL, era eu. Por favor, agora, é consenso geral, o que é a voz do Igor? É a voz mais aveludada desse sem podcast. Sem dúvida. Eu gostaria de ver o Igor com essa voz, vendendo alguma coisa pra nós. Aqui. Faz uma venda aqui. Eu sou cliente, vamos ver. Ele não pediu teu currículo, eu mas... Eu tenho mais habilidade de venda, não, cara. Não, vamos fazer um teste aí. Que vendia no telemarketing lá dessa empresa? Eu vendia provedor, cara, acabei de falar. Você vai vender um meme, vende um meme pro Cid. Já que você vai entrar trabalhar no Não Salvo, você vai ter que vender um meme. Faz uma venda aí, vai, Igor. Vamos ver. O Davi vai fazer a sonorização dele ligando, Paulo. Tô ligando. Alô? Alô, bom dia. Eu gostaria de falar com o responsável pela residência. Você não pode dar tempo pro cara pensar. Sou eu. Com quem eu falo? Cid. Oi, Cid. Senhor Cid, eu acordei o senhor. Eu gostaria Acordou. De... Eu gostaria de oferecer um produto inovador pro senhor. Que é o despertador? É o meme Falciani. Não meme sei se o senhor você conhece. O que é o meme Falciani? Não conheço. O meme Falciani, ele é um termo que as pessoas estão usando. Olha. Pra... Os jovens? Os jovens estão usando. Adoro jovens. Pra se referir a pessoas que não são tão verdadeiras assim. Ah, eu tenho, conheço várias. Conheço você, várias. Então, só que você não pode dizer pra pessoa Aquela... que ela é falsa. Você tem que falar Falciani. Que ela é Falciani. Quanto é que tá essa Falciani? Você pode pagar a entrada de R$59,90 no primeiro mês. Entrada? E depois... É, porque tem uma mensalidade, senhor. Pô, toma no cu! Vai desligar já essa porra. Pagar R$59,90 numa Falciane. Eu queria ver você vendendo vários memes, cara. Ia ser a coisa mais divertida. Um telemarketing de meme. Realmente. A gente devia pensar nisso. Habilita a pessoa a poder usar. Roteirizar. Teve mais algum emprego além da locadora? Além fui secretário de um cursinho. De um cursinho em Floripa. O cara que dava aulas de matemática. Legal. E depois eu vim pra cá. Muito bem. Brian, seu currículo Vitae aí. Meu currículo, eu tenho um currículo extenso dentro da mesma empresa. Porque eu comecei como estagiário nessa empresa em 2007, quando eu tinha 17 anos, estava saindo do ensino médio. E eu entrei nessa empresa em 2007 e eu fiquei lá até 2013, quando eu vim para São Paulo. Então eu passei por vários setores dessa empresa. Essa empresa faz o quê? É uma empresa, é um provedor de internet. Provedor local, também, que não trabalhava com cidade, comigo. Não trabalhava comigo. Tá começando a ver uma ligação. Só que eu trabalhei, o primeiro setor quando eu entrei nessa empresa foi de suporte técnico. É. Então era meio que o outro lado do telemarketing, né? Porque o suporte técnico é o cara que recebe a ligação. Ah, ele se fode mais, né? E aí ele tem que ter aquela paciência. O cara do... O Igor, ele ferrava com as pessoas. Ele ligava pra incomodar. Eu recebia ligação e era incomodado pelas pessoas. Que tristeza, cara. A grande diferença, eu acho, que as pessoas que me incomodavam, elas tinham razão. Porque elas tinham contratado um serviço e não funcionava. Realmente. E aí as pessoas que o Igor incomodava, Você tinha consciências na época, tipo, a empresa que eu trabalho é um lixo. Não, pior que a empresa não era tão lixo, mas é que quando a pessoa ligava... Mas dá problema, não tem jeito, né? Tem a questão de relacionamento também, tipo, como você recebia ligações, tu tinha que ter um tratamento melhor com um cliente. Porque o cara tinha razão. Quando eu ligava... Olha que papo bonito aqui, Cid, que tá rolando. Eles vão sair daqui e vão tomar uma cerveja. cervejas falar disso. Se tivesse uma versão em vídeo, vocês iam ver o olhar do Igor pro Brian, tipo, descobrindo que o colega dele trabalha já teve... Nossa, cara! E aquela vez que os caras ligaram e tal, porque... Não, é demais. Aí eu trabalhava lá no suporte, atendendo as pessoas, e depois eu fui transferido pro setor de redes lá, que era, tipo, a parte mais técnica, operacional, por trás do provedor. Olha, é muito legal. Que técnico muito legal. Esse muito Brian. Massa, realmente. Muito bem, depois você veio parar aqui. Eu vim parar aqui porque eu decidi que eu não aguentava mais trabalhar com internet desse jeito. Eu queria trabalhar do outro lado da internet. Boa. Com os maps. Boa. E Luigi, o que, que você já... Qual é o seu currículo aí? Ah, o meu currículo também não é tão longo assim. Eu comecei a trabalhar cedo, com 14 anos. Eu trabalhei primeiro numa autopeças, eu era funcionário do meu cunhado. o emprego mais... Onde com 12 anos? Com 14 anos, foi onde eu mais dormi na minha vida. Você trabalhava de quê lá? De roda de caminhão? Eu era mais ou menos o que você era nessa época. Fazer o quê? Fazer o Igor, ele parte sempre pro pessoal, né, cara? Desculpa. Não quero mais te falar. Eu era mesmo cargo que o Igor era na locadora, né? Só que... Eu cuidava realmente de tudo, meu cunhado, enfim. A gente vai contar isso ao decorrer do programa. Depois eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, eu emplacava... que no interior, eu não sei se isso é comum aqui na cidade grande, eu nunca perguntei, aliás. Que no interior é sempre assim, contabilidade e despachante. Não faço ideia do que você tá falando. Então, no interior, tem todo o escritório contábil também é escritório despachante. Não todo, mas acho que alguns também são... É uma grande maioria lá. Então eu trabalhava lá, eu emplacava carros, motos... E depois eu fui ser técnico de informática, eu acho que é uma das profissões mais... Puta que pariu. que você mais tem história boa pra contar. É bom. Depois eu... Concurso público, fui concursado, passei no concurso, chora PT, chora Dilma. Olha só. E por fim, trabalho ainda na gloriosa rede mundial de computadores. Que é a melhor rede. O meu currículo é o seguinte, eu trabalhei, meu primeiro emprego, na verdade, foi autodidata. Eu vendia cartão de visita. Você era um menino gênio. É, o meu pai comprou uma impressora e eu queria... pagar o investimento na impressora. Então eu comecei a vender cartão de visita, eu tinha, sei lá, 13 anos, eu acho. Não, sei lá. Não, mais. Mas você fazia os cartões? Eu fazia os cartões, fazia o design do cartão. Nossa, eu comprava folha, fazia num programa tipo WordArt, assim, e vendia no... Minha mãe tinha uma lojinha de roupa, num box de roupa, e aí eu vendia pras lojas do lado. Cara, mas você é um empreendedor, um jovem empreendedor. Eu sou, pequenininho já. E aí, depois... Devia estar no Vale do Silício. Devia, né? Não sei o que eu tô fazendo aqui. E aí, meu primeiro emprego de verdade, né? Carteira assinada e tal, foi... O que foi mesmo? Ah, eu trabalhei no necrotério. Então, essa história do necrotério é bizarro. Eu até esqueci de te perguntar, que eu tava no Curitiba Social Media, vendo uma palestra, um painel do Cid com o pessoal do YouTube, e eles começaram a falar sobre as primeiras profissões, e o Cid falou do necrotério. Eu falei, cara, eu já escutei todos os absurdos possíveis do Cid, que ele trabalhou editando foto de mulher... Também, trabalhando na revista pornô. De revista pornô, fazendo aquelas coisas de tipo net, né? Quando você coloca na Globo, tá lá Globo, descrição do programa e tal. Também. Mas essa do necrotério, pra mim, foi uma novidade, eu preciso perguntar pra ele. Era um hospital, a Santa Casa de Santos. E aí tinha uma parte lá, que é a parte dos mortos. Que é a parte meio triste. Quando não dava certo a operação. E aí eu trabalhava ali. Só que eu trabalhava, fiquei bem claro, trabalhava na área de informática do necrotério. Ah, menos mal. Você ficava deletando o Facebook de quem morreu. Assim. Pô, isso é uma profissão vindoura, hein? Não, eu fazia a etiqueta que ia no pé do morto. Nossa, pô, legal. Já proveniente do talento de fazer cartões na infância. Já evoluí. Foi fazendo cartões pra botar. Cara, mas você colocava a etiqueta no... Não era eu que colocava. Mas assim, volta e meia, eu tinha que passar no ambiente onde tinha muita gente morta. E realmente... Perguntar o nome do morto. É, não era uma sensação muito legal. E foda que, de vez em quando, isso realmente acontece, cara. Eles se mexem, né? É, sim. Os mortos têm espasmos. E aí imagina, um moleque de 15 anos. Na dúvida, não sou com mortos se mexendo no seu trabalho... Você tinha 15 anos, cara? Ah, por aí, 15, acho que... Seria legal se você fosse gótico na época, né, cara? Nossa, você não podia até o cemitério, você ia unir o útil ao agradável. Ia ser legal, mas não tava curtindo muito não, fiquei 6 meses lá. Aí trabalhei, eu trabalhei num site chamado Garimpeiro, que o meu chefe, meu patrão, ele dizia que ia ser um novo Google. Podemos perceber que não deu certo. Não deu muito certo, o Garimpeiro não existe mais há alguns anos aí, mas era um site lá de Santos. Aí trabalhei também numa faculdade faculdade na Unimonte, lá de Santos. Eu trabalhava no laboratório de informática, né? Cheguei a trabalhar, eu monitorava o computador das pessoas, né? E eu gostava muito de instalar programas nos computadores. Porque assim, o acesso a sites era bem restrito. Né, só era coisa acadêmica que você podia visitar e tal. E as pessoas, né, ficavam bravas porque elas não conseguiam entrar no chat da UOL. Então elas ficavam meio putas e ficavam putas comigo, né? Que era o monitor do laboratório. Uhum. Então eu comecei a falar, cara... Você era o moço do computador? Era o moço do computador. Essa experiência. Exato. E aí eu ficava meio puto. O que eu comecei a fazer? Instalava uns programinhas lá. Então quando o cara tava fazendo trabalho, eu ficava girando a tela do computador dele. Eu era muito filha da puta. Eu abria o CD-ROM. Eu fingia que tava com demônio no computador. E as pessoas ficavam assustadas, cara. Aí me chamava, eu desligava o computador, chegava lá, eu desligava o programa, chegava lá. O que aconteceu? Não, tá virando a tela aqui. Cadê? Mostra aí. Mas cadê? Eu não tô vendo nada. E a pessoa conseguia repetir o erro. Você foi o culpado por essa informação que vírus de computador, como a gente falou no podcast de computador. Que era aquela coisa medonha que andava perambulando pelo computador, aquele que serviu. Eu ajudava. É culpa do Cid, porque, pô, imagina você tá trabalhando, daqui a pouco a tela começa a virar do avesso, é tipo exorcista. O mais legal desse programinha, cara, era que eu podia digitar qualquer coisa no computador. Lembra o nome do programa? Ah, não lembro, é muito antigo, não lembro. Mas aí você podia digitar qualquer coisa. Então eu pegava, quando as pessoas estavam fazendo trabalho no Word, e aí se distraíam, começavam a conversar, não sei o quê, eu ia lá e botava as palavras erradas. Eu botava. Caralho. Trocava o X pelo S, ficava trocando. Mas você nunca teve uma reclamação? Não, nunca perceberam. Ninguém sabia. Eu era muito hacker, velho. Imagina a quantidade de documento que tem com letras zoadas. Eu era muito hacker. Eu errava o título das pessoas, mudava a paginação, só de sacanagem. E aí, caralho, o que aconteceu aqui? Eles alteravam de novo, alteravam, daí ficava uma briga no grupo. Eu gostava de ver a briga. No grupo, entendeu? Era isso que eu curtia. Legal. Aí depois nem trabalhei... preciso de salário pra um emprego desse, pra diversão não, garantida. Legal pra caralho. Trabalhei numa revista pornô. Que eu fazia o Photoshop da revista pornô, não vou falar o nome da revista aí, mas era sexy. E trabalhei... Não existe mais isso, pô, existe? Eu acho que não. Existe. Será que existe? E eu trabalhei também na Sky. Eu trabalhei na Sky e eu fazia... Ué, você comentou aí, né? Eu fazia... Sabe aquela tela, quando você vai mudando de canal, aparece embaixo, assim, a descrição do programa? Aquela barrinha. Olha a barrinha. Aí eu fazia o design daquilo e das páginas internas ali de... E era meio cartela de futebol e era tudo meio mais. Parecido com a etiqueta que você colocava no pé. Era uma etiqueta digital. Todos esses empregos estão conectados de alguma forma, com etiquetas. Eu acho. Sim. Cara, falando nisso, você viu que dias atrás um desses malucos que... Como que era o nome desse emprego? Eu era designer de... tô tentando lembrar agora o nome. Designer de canal. Interatividade. Interatividade. Ah. Não sei se os senhores estão sabendo, assim que foi ao ar o segundo programa, aquele programa humorístico, Tomara que Caia, né? Que a tomara internet que gosta bastante. O cara colocou na descrição assim, Tomara que Saia do Ar. Mas você escrevia também? Ou era não, só... eu não escrevia. Eu queria muito fazer isso. Imagina o cara se vingando de todos os programas que ele não gosta de escrever. Vai ser demitido e começa a mudar todos os canais. Não, tinha uma mulher que fazia parte do texto. Ela recebe, na verdade, da emissora a parte do texto. Ah. E aí ela mais dá um Ctrl-C, Ctrl-V. Um emprego muito legal deve ser o cara que faz o close captions ao vivo. Também, mas isso é foda, cara. Deve ser horrível. Não é fácil, por isso não. Que foi uma bosta. É bem difícil. É por isso que é um lixo. Não funciona direito. Fica tudo errado. Mas eu trabalhei em agências de publicidade, agências de social media, algumas aí. E vim parar no Não Salvo de vez, que eu já fazia as outras coisas já meio que junto, né, com o blog. Uhum. E aí chegou num certo momento que eu falei, quer saber, que eu gosto muito de fazer um Não Salvo, vou fazer só um Não Salvo. E aí estamos aqui agora gravando um podcast. Eu lembro que eu conheci o Cid, na época a gente começou a ficar amiguinho de internet, na época do Twitter, lá em 2009 e tal, que eu tava começando com o Não Salvo, que era mais engraçado, porque nessa época eu já era técnico de informática e eu não trabalhava de manhã, então eu ficava até de madrugada acordado e tal. E às vezes tava lá o Cid, 5 da manhã... Falando, eu tô no ônibus aqui, não sei o quê, papapá, e tô escrevendo um post pro Não Salvo. Aí eu, caralho, velho, como assim? Não, eu tô numa van, tô indo passando. Esse cara, era todo dia, dava tipo 5h30, 6 da manhã, chegava o Cid no Twitter, tá, tô na van, tô indo pra São Paulo, escrevendo Não Salvo, falei, caralho. Eu acho velho. Legal, porque os caras que acham que tudo que acontece na internet cai do céu, né, velho? Porra, eu trabalhava pra caralho, velho, eu acordava 5 horas da manhã, chegava em casa, meia-noite, 1 hora da manhã, pra acordar 5 de novo, então era meio foda, assim, quando eu trabalhava aqui em São Paulo, morava em Santos. Mas enfim, vamos falar de coisa feliz. Eu vi uma lágrima escorrendo, assim. falar de coisa feliz, vamos falar de patrões, os famosos. Qual foi o patrão mais doido que vocês já tiveram? Assim? Eu tinha um muito bom. Você. Você teve um patrão? Eu tinha um muito bom. Ah, não, depois de mim. Porque eu acho que não, eu sou mais no quesito doido, não, sem essa, dúvida. Antes do Brian falar sobre essa de patrão, porque foi assim, o primeiro choque de realidade que a minha família teve. Porque assim, quando eu falei que eu vinha pra São Paulo trabalhar com internet, claro que teve toda aquela coisa da mãe, como assim, você vai largar teu emprego, enfim. Aí eu vim pra São Paulo, minha mãe não conhecia meu chefe e tal. Uma certa vez ela veio passear em São Paulo, deu frase, vai conhecer meu chefe hoje e tal, finalmente, que ela só conhecia de foto. Aí ela chega em casa, aí o Cid sai do quarto com um short de girafa, uma pantufa, sei lá, de dinossauro, com um casaco todo colorido. Pega um pó de sorvete, senta no sofá e começa a comer. Coisa de todo profissional, né? Isso é aquela imagina, assim, ah, vai sair, né? O cara todo, né, em gravata, ele é, o cara é, né, empresário da internet, vai chegar aqui com uma pasta, todo ocupado. Empresário da internet. Tô desde as 6 da manhã, correndo atrás de um negócio, aí acordo com assim, vários telefones, sim. Da tarde, assim, naquela época a gente era totalmente largado. Foi muito engraçado. O choque da minha mãe de ver meu chefe, nossa, mas ele é esquisito, mas né? Tem que ser assim mesmo. tem que já chegar com os dois pés na cara. Pra ver que a internet não tá aí de brincadeira, não. Exatamente. Entendeu? Como é que era o teu patrão, Bray? Cara, ele era muito legal. Ele... Você vai começar a me descrever agora. Não, ele era muito bom, porque é o seguinte, esse chefe, ele foi apelidado lá pelos funcionários da empresa de Tommy Lee Rola. Em homenagem ao personagem do Mundo Canibal. Porque ele parecia o Tommy Lee Rola? Não, porque ele tinha histórias. Rola. Ele tinha histórias de que ele era o Tommy Lee Rola. Como assim? Ele contava... Porque mas ele não chegava encoxando assim. Você, nada. Não. Ele pegando um café, ele Tommy Rola. Não. Ô, chefe, tudo bem? Ô, ele não fazia isso, mas o medo da gente é que fizesse. Porque ele tinha... O segredo dele era o seguinte... O medo à vontade, não ele sei. Ele era, por alguma razão, talvez, só ser o chefe da gente não era suficiente. Ele queria crescer ali com histórias. Ele queria ser o macho alfa. Isso, ele queria ser o macho alfa. Brother, né? Aquele, o chefe amigo. O chefe amigo. Não, ele era um cara muito legal mesmo. Só que quando ele ficava sozinho com o funcionário, ele começava a contar histórias. E aí eu passei por um período lá na empresa que eu ficava. Eu era estagiário da empresa, então eu não podia ficar sozinho no setor. E aí? Certo. Sempre tinha que ter algum funcionário pra supervisionar. Fazer cagada. Isso. E aí, esse chefe, ele morava perto da empresa. Então, quando chegava o horário... Para, Luiz! Parece uma busca, cabrão. Eu não sei. E aí, quando chegava o horário do funcionário que tava comigo sair, o chefe ia pra lá e ficava comigo até o meu horário terminar. E aí, cara, era demais. Porque ele ficava contando... Era demais porque ele ficava contando as histórias dele. Vai, e ele tinha histórias... Ele tinha, assim, histórias... O Luigi não deixa, cara. Ele não deixa terminar. Eu acho que eu vou parar agora pra ficar melhor no final. Deixa eu contar a história. E aí era assim, esse chefe ele tinha histórias de deixar o setor pornô do Igor lá da locadora dele com inveja. Por quê, cara? Porque ele contava das ex-namoradas dele, comia todo mundo. Sempre tem uns caras que acham que come todo mundo. Não, era demais. Ele tinha uma história que ele tava transando com a namorada na sala da casa dela, e essa namorada morava com a mãe. Certo. E aí a mãe dela chegou e pegou eles no flagra, e obviamente o que a mãe dela fez? Entrou na brincadeira e transou com os dois. É o que geralmente mães fazem quando pegam filhos. E ele contava essas histórias. Chefe mentiroso, então. Era o chefe mentiroso, ele contava essas histórias. Eu espero que seja mentira. Porque... Mas ele chegava assim, fim de expediente, vocês dois sozinhos. Ele chegava e ficava contando. Então, Brian. E aí, não, ele contava... Eu sou aberto a todo tipo de relação, Brian. Ele contava que ele pegava... Brian, eu acho que ele te assediava e você não sabia, cara. Cara, não... Então, eu pensei inocente, nessa possibilidade um dia, inocente, né? Só que ele fazia isso com todos os funcionários. Então, às vezes formava uma rodinha de funcionários sem a presença dele pra contar as histórias e ver se tinha alguma discrepância ali nos detalhes da história. E ele era muito fiel, cara. Eu acho que ele tinha um livro. Verdade, então? Eu acho que ele tinha um livro em casa com que ele escrevia as histórias. E aí depois ele recontava essas histórias. Não, cara, o mais legal do Tommy Lee Rola é que ele estimulava a criatividade dos funcionários. Partindo do princípio, que cada um tinha que desenvolver uma técnica pra fugir dele. Então tinha o cara que fazia o telefone tocar sozinho. tinha o cara que arrumava outra coisa legal pra fazer. Que todo mundo fugia. Tinha o pessoal que descobria outros tópicos que ele gostava de falar pra ele trocar de assunto. Inclusive, o que eu descobri na época que eu adotei a tática é que eu descobri que ele gostava muito de Oasis, que é uma banda de rock. E aí, quando ele começava com as histórias, eu botava um Oasis pra tocar no computador. E ele começava a cantar e esquecia. Você quer botar? Não, funcionava muito. Olha aí, essa tática é boa pra quem tá ouvindo aí. Quem tem um chefe chato que às vezes fica contando história e não para mais, você descobre o que, que ele gosta e tenta fazer ele mudar de assunto. Mas ele gosta de pegar no seu pé. O mais constrangedor de tudo. Vai pegar no pau, vai. Mais constrangedor. Mais constrangedor de tudo é que ele ficava pedindo opiniões sobre as histórias dele. Então, ué, e como ele contava, por exemplo, eu fiz tal coisa com a minha namorada, tal, o que tu acha disso? Agora no aplicativo. E aí, cara, tu é pago pra acreditar na história do teu chefe, né? Porque eu tava lá por causa disso. Como eu trabalhava no suporte técnico, se o telefone não tocava, eu não tinha como fingir que tava fazendo alguma coisa, não tinha como abrir a planilha do Excel e fingir que tava trabalhando, porque o telefone não tocava. E aí ele ficava contando a história, era sensacional. Cara, mas que medo essa história do chefe. Mas era engraçado. Pô, legal. Acho que devia ser tudo menos engraçado. É, meio constrangedor, né? E aí, filho, muito como é que foi no primeiro dia de trabalho? Meu chefe é foda, tô lá trabalhando, que eu vejo meu chefe tá me encoxando. Meu chefe comeu a sogra dele hoje. Né, cara? Porque, por um lado, você escutava umas histórias absurdas e, ao mesmo tempo, você atendia o telefone e passava raiva. Então, era um emprego legal pra caralho. Era sensacional. Ia ser bem divertido. Olha só, eu vou chegar à conclusão no final desse podcast que eu salvei a vida de todos vocês. Eu também tô achando que sim. Tem caminhado pra isso. Vou chegar nessa conclusão. Você tá demitido. Igor, tem alguma história de patrão interessante? Cara, você lembra? Algum patrão barato? Então, no telemarketing não tinha tanto contato assim com o chefe, com o boss. Ele não se mistura, eu né? Eu tinha contato com... Mas como é que é? Só me entendo. É que assim, na minha cabeça, o que é o telemarketing? É uma sala gigantesca, que é cheia de cubículo, né? E onde as pessoas estão cheias de telefone. Cara, você imagina... Você imagina uma grande oitava série. Uma grande oitava série. É porque tem um monte de adolescente, mas também tem tipo... Uma oitava série do EJA, aquele... Educação para jovens e adolescentes. Ah, certo. Jovens e adultos. Certo. Inclusive, pesquisem no Não Salvo por essa palavra, que tem um post muito bom lá. É verdade. Aí, tipo, tem um monte de adolescente, mas tem uns tiozinhos de 50 anos que estão lá ligando a vida inteira. Entendi. Tem a tia que trabalha 50 anos a mesma coisa ali e tal. Então, uma mistura de pessoas. E é sempre nos cubículos. E a gente tinha e a gente montava grupinhos, como se fosse um colégio mesmo. Tipo assim, os atiçados? Os atiçados do saque. Os atiçados do saque. Só que o... Então, eu fiz tiraçal dos atiçados, mas já tinha aí, ó. Só que eu nunca tive. Os atiçados do saque. Os atiçaques. Só que eu não tinha contato com o chefe lá. O meu chefe com quem eu mais tinha contato era na locadora. Ah, tá. Só que ele era o cara que gostava de fazer de tudo. De tudo mesmo. E vai estar muito estranho. Então... história de chefe aqui, cara. Ele ia pro setor pornô e fazia de tudo. Cara, ele tinha locadora de vídeo. Certo. Aí ele abriu uma lan house dentro da locadora de vídeo. Oh, legal. Aí ele abriu também. Aí ele abriu uma barraquinha de cachorro quente na frente. Caralho. Na frente da locadora. Era um shopping essa locadora. Imagina, você cheio de salsicha. Aí uma vez passou um tiozinho vendendo um pônei na frente da locadora, porque é uma cidade com poucos habitantes, né? É normal ter cavalo vagando, né? É normal. Conheço esse sentimento. Aí o cara passou com um pônei e ofereceu pra ele comprar, e ele comprou o pônei, porque... Ué, caralho! Ué, eu tenho um pônei, eu tenho dinheiro, eu vou comprar esse pônei. Você é o Igor, então... Quanto custa um pônei, cara? Ah, ele pagou acho que uns 3 mil, 4 mil. Caramba! Só porque... Hoje dá o quê? 7 dólares? 5 dólares? É porque o pônei era reprodutor e ele que tava na cabeça. Nossa senhora, meu Deus. Que ele como assim era reprodutor? Começar a reproduzir pôneis. Ia fazer uma criação de pônei. Eu acho que uns 2 anos depois o pônei morreu. Tipo, puta, cara, eu quero entender o layout desse ambiente seu de trabalho. Eu também. Você tinha uma locadora pra tomar conta. Enquanto vendia. O Igor também fazia o cachorro quente. Fazia o cachorro quente. Cuidava do Lan House. Aí cuidava do Lan House. Dava o cachorro quente pro pônei. E tudo isso em cima de um pônei. Montado no pônei. Realmente eu não tava achando lugar pro pônei. Porque pensa assim. A locadora tal, e o pônei é reprodutor. Ele tá transando, pra valer o investimento. O que é um pônei reprodutor sozinho? Ele transava assim, tipo, na locadora, dá licença e tal. É, o que não... Vocês que são do interior, me expliquem. Um pônei reprodutor, ele só é reprodutor se tiver uma pônei fêmea, não é? Ele só tem um pônei. Tô falando. Não, mas é porque tinha uma questão que eu aprendi com pônei. Com pônei? A sessão pornô dessa locadora devia ser muito louca com pônei. Estranho esse podcast, cara. Eu aprendi aprendi sobre polícia. Vai virar um podcast polícia. Proibido, primeiro podcast. Eu aprendi sobre polícia na época, porque fêmea, você consegue qualquer fêmea que reproduz. O que, que você tava com? Mas o macho, você só consegue aquele que cresce pra ser reprodutor. O que, que você tá suando? Ah, pônei alfa. Porque tá calor pra cacete. Entendi, entendi. Aí, ó, não é todo dia que você descobre coisas sobre pôneis. Caramba, cara, que interessante, demais. Interessante. E aí, cara, eu cuidava de tudo sozinho, porque ele era sanfoneiro também. O pônei? Aí, o chefe. Aí ele saía, ele sumia o dia inteiro pra ensaiar, ia pra show, caralho, não sei onde. Caralho, que chefe maluco, E véio. Eu ficava lá, um moleque de 14 anos, cuidando da locadora, do Dona House. O barraquinho de cachorro-quente abria só à noite. Meu Deus, que porra de história é essa? É esse, como que era o nome? Fala, você lembra do nome? Maicon Locadora. Maicon? Qual era o nome do pônei, tu lembra? Michael. Tudo isso na Michael Enterprise, velho. Caramba, cara, é o melhor Michael que eu já conheci na minha vida. Não, o melhor Michael é a pomba. É, o melhor Michael é a pomba Michael. É a pomba Michael. Do último podcast em teoria, né? Mas, cara, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, porque assim, eu lembro quando eu era pequeno no interior, chegou a ter uma locadora, olha, o interior quase foi uma coisa moderna, assim. E a sessão pornô, eu lembro que era um lugar, tipo, era um ambiente totalmente fechado. A gente não podia entrar, a gente era moleque. Sim, não, normalmente tem uma porta de... É uma porta de Velho Oeste. É um ambiente reservado, exatamente. Ela abre, sabe? Porta aí era a sessão pornô. E como que era pra você coordenar a sessão pornô com 14 anos? Tipo, o tiozão chegava lá e aí pra disfarçar, provavelmente vocês alugavam... o tiozão... Porque se a gente pensar que a sessão pornô é um ambiente fechado, e aí se um cara entra lá e fica batendo punheta dentro da sala, como é que você não pode entrar? É, você pois podia entrar pra brigar com ele. Não, eu podia entrar, só que, tipo, eu ficava sozinho o dia inteiro lá, eu entrava várias vezes na sessão pornô. Bonito. Só que... Levava a fita pra casa? Problema. Levava a fita, não, já era DVD já. Ele pegava lá o resgate do soldado Ryan, só a capinha, tirava a fita e colocava a Rita Cadillac dentro. Volume 2. Aventuras Anais, ele colocava lá, fechava, chegava pra mim. Senhor dos Anais. Aí o pai pegava errado e ia ser engraçado. Você fazia isso mesmo? Eu fazia, cara. Eu fazia, cara. Não duvido, não. Eu tinha uma coleção particular de filmes pornô no meu computador, que era tudo que eu copiava do locador. Ah, então você pirateava a própria locadora. Eu copiava pra mim, eu não vendia. Pra uso pessoal. Sei, é o que todos falam. Coitado do Michael, cara. Ainda bem que o cara não dava certo em porra nenhuma que ele fazia. Michael empreendedor. Michael sanfoneiro. Isso que o Michael tá fazendo uma. Cara, eu queria muito qualquer saber. Coisa, ele esse tá cara... Não, eu tenho ele adicionado no Facebook, ele depois dele fechou a locadora, depois de um ele tempo... Ele abriu o Netflix. Ele abriu uma creche. Nossa, imagina. Ele abriu creche? Uma creche, velho. Porque a mulher dele era formada em pedagogia e gostava, tipo, voltado pra crianças menores, aí ela ficou cuidando. Nesse momento que ele devia ter um pônei. Agora não tinha mais. Agora que era necessário. E aí já não tinha, o pônei já tinha morrido. Mas tudo bem, legal. Eu acho que a gente podia botar o Marco na linha aqui e fazer um podcast sobre a biografia dele, que tá muito bom, cara. Gostei desse cara. Você tinha algum chefe muito, muito maluco aí, ô Luiz? Cara, eu não sei se eu tive chefes malucos, mas eu sempre tive chefes intensos, assim, tipo... intensos. Todos os meus chefes é aquelas pessoas, sabe? Tem até uma história que, quando eu entrei trabalhar no escritório de contábil, o meu chefe, na época, ele não gostava que a gente acessasse o Orkut. Na verdade, naquela época era assim, Orkut e MSN. Era a única coisa que tinha pra fazer na internet. Sim. Hoje que você aí tem tantas opções, né? Tem um mundo inteiro tantas de internet. Redes pra você perder tantas seu redes tempo, sociais pra você perder seu tempo. Antigamente era Orkut e MSN, então ele não gostava que a gente acessava o Orkut. E a gente desenvolveu uma técnica, né? Que, aliás, não desenvolveu nada, que era só apagar o histórico, né? E ele todo dia ele chegava, a primeira coisa que ele ia fazer era ver o histórico se a gente tinha acessado o Orkut. Só que assim, eu não sei se ele nunca passou pela cabeça dele que aquele histórico tava sempre vazio. Ele nunca desconfiou de nada, cara, tá ligado? Nada. E aí uma vez eu acessei o Orkut, esqueci de limpar o histórico. E ele viu, cara. Ele ficou tão decepcionado. Porque assim, eu fiquei com medo. Ele falou, mano, ele vai me dar uma bronca, né? Vai me xingar, vai mandar embora. Mas ele fez de um jeito assim que, tipo, ele chegou... Poxa, Luigi, eu tô tão decepcionado com você. Foi pior. Nossa, cara, você acessou o Orkut, você traiu minha confiança. Cara, aquilo foi um soco no estômago. Eu falei, não queria te desapontar. Mas, sabe, parecia que eu tinha desagradado a minha mãe, assim, sabe? Nossa, parece que eu tô usando crack. E aí ele ficou olhando pra mim, assim, tipo, nossa, eu não acredito que você acessou o Orkut. Nossa, cara, foi terrível, assim. Porque ele realmente levava isso muito a sério. Pra ele, você acessar o Orkut Ele é que nem era, matar um... Era uma filho, coisa inacreditável, porque o Orkut tava surgindo naquela época, então todo mundo falava. Reportagem no Fantástico falando sobre os pedófilos, né, Cid? Que tinha comunidade no Orkut e tal. Então o Orkut ainda tinha aquela mística. Aí no horário de trabalho, o Luigi, que eu confiava tanto, acessou o Orkut... Nossa, e ele veio. Que empresa que era essa? Era do escritório contábil. Ah, tá. Era do escritório contábil. Então, ao invés de eu estar cuidando das firmas, eu estava. Não tinha nem, o que disfarçar, né? Falando, não, eu tava pesquisando aqui, não tenho o que falar. Ah, e na comunidade de contabilistas. Senhor ali, tá com uma... Eu tava criando uma fanpage pra vendinha do seu Alberto. Que inclusive, tem. Não tinha o que fazer, né? Pô, e você decepcionou, mas não foi demitido. Não, será, foi demitido. Será que ele ficou decepcionado porque você tinha o Orkut, mas não tinha colocado ele como. Como amigo? 100% confiável, 100% legal, 100% sexy. Poxa, Luiz, você não me marcou lá. Mas de todos os meus patrões, assim, eu acho que a maior maluquice que eu vivi mesmo foi quando eu trabalhei na loja de autopeças, porque eu tinha 14 anos. Naquela época, não sei, 14 anos naquela época era muito gostoso, porque a gente tava se importando com pokémons, né? A minha eu ficava nervoso pra caralho, que o Pikachu não evoluía, quando a Butterfly voou, então eu fiquei muito triste. Então essas eram as minhas preocupações, não tem muita preocupação. E aí, do nada, eu tô trabalhando numa loja de autopeça. E o meu cunhado, ele era muito vagabundo, cara. O ex-cunhado, graças a Deus, eu não preciso pensar com ele. Ele me deixava... Tipo assim, eu tinha 14 anos. Eu tinha acabado de entrar numa loja de autopeças. Os únicos veículos que eu tinha pego eram Hot Wheels. É o que eu ia perguntar. O que você sabia de carro? Pois é, nada. E aí ele pegava e falava assim... Cara, eu tô com uma dor na perna aqui, já eu volto. E ele ficava o dia todo fora, cara. Nossa, e eu ficava sozinho na autopeça. E as pessoas iam comprar lá. Cara, era difícil trabalhar, assim. Eu me sentia... Eu tinha que ser uma criança prodígio. Eu tinha que ficar... Oh, meu Deus, eu só ia ligar. Você recebeu um treinamento, pelo menos, alguma coisa do tipo, não? Obviamente não, né? Porque, na verdade, eles me colocaram ali como, tipo, tapa buraco. Falaram, você não tá fazendo nada mesmo, tá na hora de trabalhar. Fica aí. Atende as pessoas no balcão aí. Mas na minha cabeça, eu ia ficar ali, receber, dar bom dia pro senhor Arnaldo, mecânico, tá? Oi, senhor Arnaldo, tudo bem? O senhor quer falar com o meu cunhado? Aí ele ia lá e vendia a peça. Entendi, você ia ser meio que o... Só que o meu cunhado, ele viu o em MC. Mim uma oportunidade pra dormir. Ele não me via como um funcionário, ele me via como uma oportunidade pra dormir. Falando, agora ele tá aqui, eu vou... O horário de almoço dele, por exemplo, tinha 3h30, mais ou menos. Caraca! Comia bastante. Ele tinha um colchão na loja de autopeças, cara. Ele escondia um colchãozinho bem fininho, assim, que ele conseguia colocar embaixo das prateleiras. Então, tava lá as correias, não sei o que, do motor, e tinha um colchão. Aí ele dava um... não sei o que, eu tô com sono. Aí lá, ele esticava o colchãozinho no fundo da loja e dormia. Aí chegou um momento que eu tava, tipo, foda-se, ele ia embora dormir, eu puxava o colchão e eu dormia lá mesmo, sabe? Aprendeu bem com o patrão. Não, altas vezes da galera chegar lá, não ter ninguém, daí, tipo, ligar na casa dele, tá vazio a autopeça? Não, meu cunhado tá aí cuidando. Não, não tem ninguém aqui. Daí eu acordava no susto. Eu tava no banheiro, senhor, desculpa. O olho todo inchado, assim. O olho maior do que o outro, de sono, assim. Sensacional. Mas eu gostava de trabalhar aí porque tinha uma televisão e eu assistia a TV Globinho. Aí, melhor tá época da TV Globinho. Tá vendo? Eu já tive um patrão muito louco que ele era metido a empreendedor também, igual o Michael aí. Não igual. Mas volta e meia, assim, a cada um mês aí ele vinha com uma novidade. Uma hora ele tava vendendo relógio, outra hora ele tava vendendo Avon. É porque, O dinheiro está aí, você só precisa aprender como ganhar. Tá ele é exatamente então você fica procurando. Que acreditava nesse tipo de frase. É do Michael essa frase? Na entrada da locadora tinha uma placa assim com essa frase. E esse era o meu chefe do Necrotério, inclusive. Opa. E aí... Só que a maior onda dele, que eu me lembro de maluquice, foi uma vez que ele levou perfumes da Ferrari pra mim. E eu, cara, sei lá, 15 anos, nunca tinha cheirado um perfume da Ferrari. E aí ele falou, o que você acha? Tá igualzinho da Ferrari? Eu cheirei. É o chefe que pede opinião. Passei, cheirei. Aí eu não sabia o que responder, porque eu nunca tinha sentido o cheiro original, né? Aí eu falei, tá igualzinho. Aí ele, pois é, rapaz, eu tô fazendo um curso na internet de como fazer perfume. E aí eu peguei a banheira lá de casa. Ah, não, cara. Nossa, fui na banheira. E tô fazendo perfume na banheira de casa. Ferrari indo por cima. Ferrari ainda. Ele não podia começar por baixo, não, Portinari. Cara, é o mesmo jeito que fazem aqueles desinfetantes que passam vendendo na rua. Com assim. Certeza. Ah, será que ele fazia com banho humana também, igual o Clube da Luta? Então, fica a dica pra você que gosta de comprar coisa pirata aí, ó. De vez em quando você vai comprar um perfume que você sabe que não é, né, original, tá... Você tá comprando perfume feito na banheira que meu patrão já deitou lá, já tomou um banhozinho gostoso, entendeu? Inclusive o patrão que trabalha no Necrotério. No Necrotério, né? Já tem um cheiro gostoso, né? Pois é, o cara, ele vendia perfume, cara, e cada vez ele aparecia com perfume lá, Chanel, agora eu tô com Chanel. Aí ele desenvolvendo técnicas. É. Só que ele era meio burro, porque ele sempre comprava o mesmo frasco pra todos os perfumes. Puta merda. Então era o mesmo frasquinho pra todos, entendeu? Chanel era tipo um pote quadrado. Aí Ferrari era um pote quadrado. Garrafa pet de Coca-Cola. É, Boticário era um pote quadrado. Então ele não tocava o pote. Ele dependia também muito da ignorância de que ele vendia, né? Se ele conhecesse o Michael, tava resolvido. Comprar um Ferrari Ele conhecesse o Michael, ia ter um novo setor na locadora do Igor. ia vender uns setor perfumes de perfumaria. Lá. Tinha algum Jequiti pirata do Celso Portioli? Não, ainda não existia Jequiti nessa época, cara, infelizmente. Mas ele deu certo como vendedor de perfume? Não sei, graças a Deus eu saí antes de descobrir. Eu acho que ele fazia esse perfume porque aí a galera morria e era mais trabalho pra ele no necrotério. Eu lembrei de outra história aqui, vou contar rápido, de patrão também, que eu acho que... Eu tô com uma dúvida, espera. Pode falar. Mas você daí, você era tipo assim, o testador de perfume? Eu era o cobaia. Você passava assim, aí ficava tudo necrosado o pescoço. Não, eu passava aqui no pulso, né? Que é onde o especialista passa. Legal. Especialista não passa no pescoço, passa no pulso. Eu passava no pulso, cheirava e sempre falava tal igual. Okay. Mas eu não conhecia as originais. Então ele sempre saía feliz. Meu patrão me adorava. Caralho, que beleza, cara. Era só pra deixar ele feliz. Que tática boa, vou anotar aqui. Necrotério mais cheiroso do Brasil. Anota aí. E aí eu lembrei agora de outra história de patrão que eu falei, esse eu acho que era o mais maluco, mas eu lembrei de outro que esse... Não, esse era o mais maluco ainda, que era um patrão que eu tinha, que o apelido dele era Cacolé. Agora, imaginem vocês aí, por que o apelido dele era Cacolé? Eu não tive uma reação, porque eu tô pensando o que é um Cacolé. Ele gostava de picolé de sapo. Nossa senhora. O Brian... Cacolé, não faz ideia. Cacolé? O apelido dele era Cacolé, porque ele não comia com garfo, ele só comia Cacolé. Ai, meu Deus! Foi o Carlos Alberto Nóbrega que apelidou ele. Nossa, cara, que coisa mais salto do Itararé. Ele levava uma colher e na hora do almoço ele ia nos restaurantes com a colherzinha dele, porque ele não sabia comer de garfo. Era o Uri Geller. Levava no restaurante? Levava no restaurante, por quilo. Ele levava a colher dele. O restaurante de Santos não tinha. Não, não era Santos, era São Paulo já. Era uma colher específica. Faria ali, mano. Era a mesma colher, não sei se era a mesma. Bom, acho que era a mesma colher, não sei. Ele levava a colher ele de casa. Ele era tipo aquele Pokémon Kadabra. Ele era tipo ele. E aí ele comia com a colher dele, velho. Porque ele não conseguia comer com garfo e faca. Ele era acostumado a comer de colher. Não, o mais engraçado é ele levar a colher, né? Tipo, será que... Não, o mais engraçado é o apelido dele, Cacolé. É um puta apelido legal pra caralho. Eu gostei do apelido dele. Cacolé. E aí o Cacolé, ele tinha essa mania de só comer com a colher e tal. Mas o principal de tudo é que o Cacolé, ele era muito mão de vaca. Ele trabalhava na Sky. Era mão fechada pra não soltar a colher. É, ele trabalhava na Sky comigo. Só que ele era muito mão de vaca e ele tinha, tipo, 3 filhos pequenos e sempre tava reclamando que não sei o quê, o dinheiro tava curto, bababá. Ah, inclusive o Cacolé, ele me ensinou uma técnica muito boa, que pra quando vocês forem pais aí... Quando você tem filho pequeno, você não precisa comprar brinquedo pro filho. O que o Cacolé fazia? Ele comprava caixas de geladeira. Hã? Ele comprava caixa de geladeira, só ou encontrava caixa de geladeira, só a caixa, né? Ele, tipo, ia igual um carrinheiro, ele ia nas lojas. Não, mas só comprar um brinquedo que não atravessando a cidade. Não, você passa na frente da Casa Bahia ali, pega uma caixa de faz sentido. Pega uma caixa de geladeira, cara, a criança brinca com a imaginação. Aí o filho cresce, vira catador de papelão, não sabe por quê. A época mais feliz da minha vida foi quando minha família comprou um fogão novo, que e eu brincava ganha caixa. Na caixa. É legal pra caralho. A caixa vira um automóvel, a caixa vira um robô. Vira um robô, vira foguete, a caixa vira uma cabaninha pra você se esconder. Demais. A caixa é o melhor brinquedo que você pode dar pra uma criança, é igual um gato. Não, meus gatos são assim, os meus gatos são uma caixa, ficam loucos. E até uma certa idade, até uns 6 anos de idade, a criança não sabe o que tá acontecendo, dá qualquer coisa. É igual um gato, a cabeça dela é igual de um gato. Pois é, você vai só come, caga, faz bagunça. É a mesma mentalidade. Então, você vai comprar um Transformers pra uma criança de 2 anos de idade, ela não sabe nem que porra é essa, entendeu? Compra uma caixa de papelão, então o Cacolé me ensinou isso, inclusive. E aí ele tinha essa... ele era muito bom de vaca. E aí ele acessava um blog que eu não sei se existe ainda, mas se chamava Berrini a 11 reais, acho que era isso, .blogspot. Demais. Hein? Berrini 11, que era um blog de pessoas da Berrini, que almoçavam na Berrini, que é uma, né, só explicando pra quem não é de São Paulo, é uma rua comercial aqui de São Paulo bem famosa, onde tem um monte de empresa grande, e aí eles ensinavam aonde existem lugares onde que você poderia comer gastando no máximo 11 reais. Com uma colher. E cara, e na Berrini isso é quase impossível. Sim. Entendeu? Qualquer almoço. Sim, almocinho, é. Qualquer almocinho é 30 conto pra cima. É. 11 reais era um achado. E o Cacolé, ele gostava de levar a gente, né, nesses restaurantes alternativos, duvidosos. Assim. Exato, duvidosos. De até 11 reais, no máximo 11 reais. Com a colherzinha dele. Né, levando a colherzinha dele. E aí a gente ia em várias bocas, cara. Vários lugares, nada a ver com nada. Demais. E o clássico, né? O ápice desses lugares onde a gente ia era. Ah, ele gostava de apelidar os restaurantes com o nome que ele dava. Bom, né? Tipo, se o restaurante tinha um nome, sei lá, Esquina. Michael Restaurante, ele apelidava como Cadeirinha Amarela, entendeu? Porque todas as cadeiras eram amarelas. Cadeirinha, sei lá, ele inventava amarelo. Um apelido pro restaurante. E aí uma vez ele falou assim: Cid, vamos comer no cabelo. Vamos comer no cabelo. O Cid quase morreu agora. Ele tava tomando um gole de água. Aí o apelido que ele tinha dado pro restaurante: vamos comer no cabelo. Eu falei, mas como é que é o cabelo? O cabelo, eu não vou falar, surpresa. Vamos lá, você vai adorar o cabelo. Mas o cabelo é baratinho, você vai gostar. Eu falei, beleza, vamos lá. Eu cheguei no cabelo. Cara, o cabelo era um lugar onde você cortava o cabelo e almoçava no mesmo lugar. Cortava o cabelo e almoçava no mesmo lugar e gastava 10 reais. As duas coisas. As duas coisas. Você cortava. O cara só raspava. Tá, e lá ele levava a tesoura dele também, ou era não, só. Não. Ele cortava com a colher. Era pra raspar o cabelo, ali não fazia corte. Ah, tá, ou raspava ou não raspava. É o único corte que tem é raspar. Você caramba, cara, que demais esse estabelecimento. Não, demais, porque você tava cardápio. Comendo e voava cabelo na tua comida? Então, eu achei que Sal do Itararé tinha o comércio mais estranho do mundo, porque lá a gente tinha um bar e sapataria. E aí era fajada assim, bar e sapataria do fulano. E aí a gente tinha uma mesa de sinuca, um balcão pra vender cerveja, e o cara ficava lá, arrumando sapato, engraxando, etc. E você pediu uma cerveja. Ah, mas é do cabelo e almoço. Qual que era o cardápio do cabelo? Ah, de comida? É. Ah, tipo batata. Corte militar mas e batata frita. Mas tinha como frita. Escolher o prato ou era não, o prato tinha. Do dia? Não, era todo o prato mundo do dia, né? Era arroz e batata. Coque legal. De samurai e os batatas cabelo. E tinha uns refrigerantes. Foi lá que eu descobri o Dolly. Tinha uns refrigerantes. O primeiro contato tinha com o Dolly foi no cabelo. Tinha um outro refrigerante que era. Foi lá que ele descobriu o Dolly. Tô tentando lembrar o nome. Conceição, não. Sei lá, tinham vários refrigerantes esquisitos. Foi lá. Era um lugar maravilhoso, mas infelizmente eu não tive coragem de comer lá. Cara, que história boa. Eu não tive coragem de comer, cara. Mas o Cacolé, todo. Ele comia lá uma vez por mês, que era o dia de cortar o cabelo. Então, uma vez por mês ele ia lá, que cortava o cabelo e comia já. O Cacolé gosta de cortar o cabelo, hein? É, uma vez por mês, ele raspava, né? Mas assim, se eu quisesse só cortar o cabelo, podia? Não sei, cara. Será que esse é o mesmo preço? Será que existe? Eu não sei, cara. Eu não sei se ainda existe. Ficava na Berrini, cara. Num lugar meio de madeira, assim. Era um lugar muito errado, cara. Todo cagado. Não, provavelmente foi o Michael mesmo que fundou isso, porque tipo, é um cruzamento de ideias, né? Tipo, o pônei com uma locadora e um cachorro quente. Cortar o cabelo e almoçar ao mesmo tempo. É um cruzamento de ideias muito bom. O Michael tá por aí. Você tá demitido. Deixa eu perguntar pra vocês também, como sempre que a gente tem um patrão, a gente tem não só histórias de patrão, né? Mas também tem aquele outro cara que é o quê? O gerente, que é o cara que é o seu superior. O supervisor. O supervisor, que não necessariamente ele é o manda-chuva, mas ele acha que é o manda-chuva. É aquele cara que aparece de vez em quando. Eu passei por isso, cara. Nossa, minha vida... Já passou? Por... antes de vir pra trabalhar pro Não Salvo, como eu disse, eu era funcionário público, né? Aonde mais tem patrão. Exatamente. O problema do funcionarismo... Todo mundo é patrão. Funcionarismo público, além de ele não funcionar direito, ele tem... pessoas ali que estão há mais ou menos 30, 25 anos, então elas passam a se achar donas do lugar. Sim, então eu lembro que quando eu cheguei, assim, tipo, eu fui pegar uma caneta, ah, não, essa caneta é da fulana. Que ela... Como assim? Essa cadeira é do ciclano, essa mesa é minha, sabe? Não, essa mesa é do Estado, né? A pessoa vai embora e leva a mesa. Então, o meu cargo, na verdade, ele era todos ali que trabalhavam comigo, a gente era um total de 5 pessoas, a gente era o mesmo cargo, o mesmo salário. Só que eles estavam há mais tempo, etc. E aí tinha uma senhora lá, que o nome dela... Eu não sei se eu vou falar o nome dela, que eu vou falar. É Dilma. É Dilma mesmo? É Dilma, vou falar. É Dilma. E a Dilma comigo, nosso santo, até aquela coisa do santo não bate, né? É. O santo não bateu e tal. E o nosso santo não batia mesmo, assim. Cara, eu imaginei demais. O santo chegando, dando um soco na cara das não, pessoas. E... Da Dilma. Não, e a Dilma, ela era muito sistemática, então tinha tudo ali, sabe, do jeitinho dela. E ela não ia com a minha cara. E eu também era bem safado. E ela uma vez me colocou pra trabalhar na... E ela me colocou pra trabalhar na biblioteca. Eu ficava... Opa. E aí, só que ela me colocou lá pra vingança e eu fiquei de boa, porque eu não fazia nada. Então eu ficava com o pé pra cima e a minha felicidade começou a incomodar ela. Mas era a biblioteca, ficava onde exatamente? Dentro do quê? Dentro da escola. Dentro da escola. A escola tinha uma biblioteca. E eu ficava lá e tal, não sei o quê. Cara, era trampo que você fazia em meia hora e tinha o resto do dia livre. E ela começou a ficar incomodada porque ela viu que eu fiquei feliz, eu não fiquei triste. E aí ela começava a me dar uns serviços meio estranhos. Assim. Aí uma vez eles começaram a plantar árvores na escola e ela me mandou plantar árvores junto com o cara, tipo, o servente geral lá. Pode eu falei, você vai plantar árvore hoje? Eu falei, não sei se você sabe, eu não sei plantar árvore. Não, você vai plantar árvore. Daí ela foi lá, aí o cara cavava o buraco, eu tinha que colocar a planta e regar. E ela ensinou toda a matemática. Aí eu coloquei a planta e não reguei. Cara, ela veio da secretaria assim, bufando comigo. Assim. Você é um idiota! O que você serve? Pra que você serve? Você não consegue plantar uma árvore. Você não quer escrever um livro? Eu não sabia que eu fiz curso concurso público pra jardineiro. Você não sabe, eu tenho que regar. Daí ela começou a jogar água em cima. Assim, ah, eu desisto de você, você não sabe fazer nada. Meu Deus, calma, cara, é só uma árvore. Eu não tô aqui pra isso, tô fazendo um favor. Cara, foi um inferno, assim, eu nem acreditei o dia que eu ia sair, assim. Falei, nossa, o dia que eu saí, eu quero aprontar uma bem boa com ela, sabe? Fez alguma coisa? Não, porque ela saiu de licença. Até hoje, acho que ela não sabe porque eu nunca mais voltei na escola. Mas, cara, ela era terrível, assim, é tipo, essas pessoas que realmente acham que tem poder sobre você, assim, tipo, o diretor chegava lá e falava, ó, é a Dilma aqui. É, né? a Dilma tem poder. Ela que vai coordenar aqui. Aí pronto, ela achava que ela tava com poder e vocês eram, tipo, ela era o Capitão América dos Vingadores, tá ligado? É, quando o cara acha que ele manda mais do que ele manda no trabalho, exatamente. É um problema, né, cara? É, exatamente. É, ele começa a querer dar ordens, é tipo, o que que o meu chefe faria? Eu vou fazer melhor. É. Pra orgulhar o meu chefe. Exatamente. Eu sou vital pra essa indústria. Ele vira um mionzinho. Não é isso? Cara, vira um mionzinho. Ele tem que ser um mion. Né? Só que ele não tem o poder. É isso aí, meu filho. Aí ele vira um mionzinho. Realmente fica complicado. E uma pergunta que eu devia ter feito isso, inclusive, quando eu entrevistei vocês. Mas eu vou perguntar agora. Vocês já foram demitidos de algum lugar? Não. Cara, não. Eu nunca fui demitido. Eu nunca fui demitido. Eu sempre saí de um pra entrar em outro. Eu também nunca fui demitido. Nunca fiz uma cagada, tipo, monstruosa. Quer dizer, já fiz algumas cagadas, assim. Mas não. Trocar o nome do morto lá. Enterrar o fulano errado. Não. Imagina! Ah, hoje estamos aqui pra despedida da nossa mãe, aí abre o corpo de um cara lá. Não, esqueceu de botar perfume no morto. Nossa, mas a mãe tá feia mesmo, hein? Vai, esqueceu falou. De botar perfume no morto. Jogava perfume e botar um morto na banheira. Não, nunca aconteceu, mas eu já errei coisa tipo de cartela da Sky, por exemplo, de anunciar que ia ter um jogo que não era o jogo. legal, e aí a galera ligar pra comprar o pacote. Quero ver Corinthians e Santos aí, mas aí descobriam que não era Corinthians, era outro jogo qualquer, sei lá, o pessoal tipo, errado. Guarani, português. O pessoal comprava o pacote errado por minha culpa. Você tá demitido. Eu acho que uma parte muito importante do primeiro emprego é um momento muito simbólico na vida. Eu acho que até um ritual de passagem, que é o primeiro salário. Isso é sensacional. O primeiro salário eu acho que é uma coisa muito importante, que é quando você vê que o fruto do seu trabalho... Eu lembro do meu primeiro, assim, quando eu vendia, meu primeiro emprego de fato foi, que nem eu falei, foi fazer cartão de visita. Então eu vendia, sei lá, a... 1.000 por R$50, tá ligado? Ô, louco! Você fazia 1.000 cartuchos? Dava pra comprar tinta pra impressora pra fazer? Não, acho cartões. Que não, eu acho que eu tinha prejuízo. Mas é que eu não sabia quanto que eu gastava, entendeu? A impressora custa R$150 e o cartucho custa R$200. É um baita negócio, cara. Mas eu basicamente só usava o preto, na verdade, do cartucho, porque o colorido era a folha, entendeu? Uh-huh. Eu já fazia, já pegava a folha colorida com os desenhos, as grafias. Imagina o Cid fazendo cartão pro Michael. Ia ter que abrir uma empresa. Cara, imagina o tamanho do cartão. Ia ser uma folha de sulfite A4 só pra ele. Michael, um cardápio. Locadora, Lan House, pônei. Não sei o que, cachorro quente, sofoneiro, bababá, caramba. Haja empreendedorismo numa pessoa só, cara. E aí, eu lembro bem do meu primeiro salário, porque né, no cartão eu não recebia um primeiro salário. Na verdade, eu recebia, enfim, quando eu conseguia vender, né? Era meio que por conta própria. Mas no necrotério lá na Santa Casa de Santos, eu recebia um salário, né? E na época eu estudava no Senai, fazia Senai. e trabalhava lá, meio período e tal, e meu primeiro salário foi de R$150. Ó, bastante. Em que ano? R$150, ah, sei lá. É bom ter uma ideia do ano, porque se foi não, já não muito era nada. Tempo atrás... Não era nada. Não era muito. Não, porque eu gastava só de condução R$50 por mês. Eita. Então sobrava 100. R$100 já não dava pra fazer muita coisa. É verdade. É. É, eu gastava, sei lá, 20 por final de semana. Sim. Né, que é aquele dia, você pega aquela nota de R$20, você sabe que tem uma nota que você pode gastar o final de semana aquela exatamente. Nota. Exatamente. Né? Não é o valor, é a nota. É, o meu primeiro salário é mais ou menos igual ao teu. Não dava pra nada, porque, tipo, na loja de autopeças que eu trabalhava, eu ganhava R$70. E na frente tinha um barzinho que vendia uns salgados muito gostoso. Cara, eu já ficava anos, gordinho. Aí, pô, tinha nada pra fazer naquela porra. Eu dormia, ficava com fome, cara. Era muito engraçado, porque o meu salário, eu ganhava 70, a minha conta no barzinho dava 80, 90. Eu tinha que pedir dinheiro pra minha mãe pra trabalhar, porque eu tinha que pagava pra trabalhar. É, não tinha, no fim das contas, eu nunca peguei o meu salário. Nossa, não sei o quê. Vou comprar um presente pra minha mãe, eu vou comprar um presente pra... Não, eu tinha que pagar o bar que eu comi salgado. É, eu lembro, assim, mas assim, quando você ganha R$150 e aí você tem um upgrade de trabalho, né? Assim. É, eu lembro a primeira vez que eu ganhei R$1.000. Nossa, os primeiros R$1.000. Acho que o primeiro R$1.000 é um negócio muito marcante, né? É porque muito R$1.000, né? E demora, né? Geralmente demora. E é um zero a mais ali, né? Sim. Você ganha um zero a mais, você fala, caralho, agora eu tô rico. Aí você começa a fazer as contas, R$1.000. Ó, se eu economizar tanto por mês, ó, daqui a 70 anos, eu vou poder comprar uma bicicleta. Então você começa a fazer conta quando você começa a ganhar já R$1.000. R$1.000 eu acho que é o marco do salário ali. Quanto é que você ganhava na locadora, Igor? Eu comecei ganhando R$100, aí no último mês ganhei 150 e... Oh. Insalubridade. Aí ele falou, porra, 150? Vou largar essa porra. Agora não preciso mais dessa aí merda. Eu vazei. Não, na moral, eu saí da locadora porque ela mudou de lugar. Ah. Aí no outro lugar eu não queria caminhar até lá. Tipo, era muito longe. Meu Deus, aí eu falei, não quero mais não. Foi pra um lugar maior? Ah, eu trabalhar. Jamais abandonaria um ambiente de trabalho tão legal. Assim, por que o Marco trocou de lugar? Era maior ou outro lugar novo? Não, outro lugar era mais perto dos clientes. Ah, o Michael é muito visionário. Eu tô falando que esse Michael é foda pra caralho. Você tá acreditando? É o empreendedor do ano. Você lembra do teu primeiro salário? Lembro, eu era rico então. Comparado rico? Com o salário de vocês, eu ganhei R$450. Nossa, burguês! Primeiro hein? Salário. Porra. Em 2007. Imagina não era quantos tão pouco dinheiro assim. Dava pra comprar com esse salário. R$400 em 2007. Porra, não era tão pouco assim. O card do Yu-Gi-Oh! Tô completo. Mas era o salário que eu podia receber sendo estagiário, eu acho. Sim, essa questão tem um legal limite, também. Né? Tem umas coisas assim. É, realmente. Essa questão de emprego, de patrão, histórias de patrão, inclusive, eu acho bom. A galera também mandar pra gente histórias de patrão aí. Tem o nosso e-mail que é o nãoovo@nãosalvo.com.br. Você pode mandar histórias que a gente tava pensando, tava discutindo aqui antes no podcast, de repente fazer, porque a gente tá recebendo muita história boa da galera. Tem muita história boa. E uma coisa que eu acho muito chato de podcast, que é? Começa o podcast e a leitura de e-mails. É um saco, porque se tu não ouviu chato, a semana passada, fudeu. Você não entende porra nenhuma o que tá acontecendo. Aí você tem que pular, daí você já pula 20 minutos ali do negócio. Então, na verdade, o podcast que tem uma hora, não tem uma hora de verdade. Tem, sei lá, 40 minutos, tem 30 minutos, né? De papo verdade. De verdade. O resto da leitura de e-mail, acho chato, velho. Eu também achei. A gente também recebe muita história legal que acontece depois que a gente já gravou o programa. Depois que já gravou, e né? Aí não dá mais. É verdade. Então, o que a gente tava pensando aqui entre a gente? Da gente fazer, de repente, um podcast só de leitura de e-mail, só de histórias dos ouvintes do Não Ovo. Aí a gente faz 15 minutinhos, faz um podcast paralelo, né? Pra quem quer legal. Escutar as histórias aí também, quem quer, sei lá, quem tem a viagem pra casa dura mais de uma hora, pode pegar mais 15 minutinhos ali, um rabicho ali de assunto. Então a gente tava pensando nisso. Então se você tiver histórias sobre patrão, pode mandar pra gente aí no nãoovo@nãosalvo.com.br ou então pode interagir com a gente nas redes sociais também. Mas espera aí. O quê? Antes de você mandar a sua história de patrão, só verifica se o seu chefe por acaso não é o Michael, porque ele pode saber. Ser seu patrão. É bom saber. É bom saber. Eu aconselho vocês não colocarem o nome do seu patrão se ele ainda for o seu patrão. É melhor não. Inclusive, vai que ele escuta também, né? Nunca... Chama de Michael nesse caso. E a gente não vai ficar com essa frescura de não ler o nome, então... Boa ideia, pra dar uma ideia boa. Quando você mandar a sua história, manda assim, o meu patrão Michael, todos os patrões podiam se chamar Michael. Todos os patrões são Michael. Todos os patrões podiam se chamar... Então você pode interagir com a gente também pelo Twitter ali, que é o @nãoovo, a gente lê tudo que vocês mandam, pode mandar DM, pode mandar o que você quiser. quiser. E no Facebook, que também é o / não ovo, né? São todas as nossas redes sociais aí. E agradecemos mais uma vez aos ouvintes do Não Ovo que estão acompanhando o nosso podcast maravilhoso. Foi boa a história de patrão, hein? Foi boa. Legal, foi boa. Legal, conhecer o Cacoé, adorei conhecer o Tomali Rola, adorei conhecer o Marco. Eu queria que esses três gigantes da indústria se unissem em algum momento pra criar o maior conglomerado de empresas da história. Da humanidade. Rockefellers do Brasil. Imagina, cara. Imagina só eles no Wall Street. Michael Cacolé. Qual é o nome do outro? Tomali Rola. E o Tomali Rola no Wall Street. Os lobos de Wall Street. Os lobos de Wall Street. Maravilhoso. Não, os pôneis de Wall Street. Tapa, tapa, tapadão. Tênis, aqui, short, bermuda da Oakley, camisa da Oakley, olha a situação. Tapa, tapadão. Tênis, aqui, short, bermuda da Oakley, camisa da Oakley, olha a situação. Tapa, tapadão. Caralho, moleque, vai segurar.